Da minha vida brilhou a luz, meu dia clareou, o sol tornou nascer. A minha vida hoje tem novo sentido. Felicidade faz morada em meu ser. Eu era amargurado, criatura errante. Andava de mãos dadas com a solidão. Remando em mar revolto, quase naufraguei. E já sem esperança, triste eu chorei. Foi quando Jesus veio e me estendeu a mão. Eu era treva, mas hoje sou luz. Era feito cego, posso me enxergar. Era feito coxo, hoje posso andar. Circunstâncias mudam quando abro a boca pra profetizar. Eu hoje tenho rumo, Jesus me conduz. A dor me fez muda, hoje posso cantar. Eu era surdo pra ouvir a mensagem da cruz. Eu era cauda, hoje sou cabeça. Eu tenho Jesus. Eu era treva, mas hoje sou luz. Era feito cego e posso enxergar. Era feito coxo, hoje posso andar. Circunstâncias mudam quando abro a boca pra profetizar. Hoje tenho rumo, Jesus me conduz. A dor me fez mudo, hoje posso cantar. Era surdo pra ouvir a mensagem da cruz. Eu era cauda, hoje sou cabeça. Eu tenho Jesus. Da minha vida brilhou a luz, meu dia clareou, o sol tornou nascer. A minha vida hoje tem novo sentido. Felicidade faz morada em meu ser. Eu era amargurado, criatura errante, e andava de mãos dadas com a solidão. Remando em mar revolto, quase naufraguei. E já sem esperança, triste eu chorei. Foi quando Jesus veio e me estendeu a mão. Eu era trevas, mas hoje sou luz. Era feito cego e posso enxergar. Era feito coxo, hoje posso andar. Circunstâncias mudam quando abro a boca pra profetizar. Eu hoje tenho rumo, Jesus me conduz. A dor me fez mudo, hoje posso cantar. Eu era surdo pra ouvir a mensagem da cruz. Eu era cauda, hoje sou cabeça. Eu tenho Jesus. Eu era treva, mas hoje sou luz. Era feito cego, posso enxergar. Era feito coxo, hoje posso andar. Circunstâncias mudam quando abro a boca pra profetizar. Eu hoje tenho rumo, Jesus me conduz. A dor me fez mudo, hoje posso cantar. Eu era surdo pra ouvir a mensagem da cruz. Eu era cauda, hoje sou cabeça. Eu tenho Jesus.